meu Deus, onde é que eu estou? O incêndio se acende e uma vida acabou. Na fumaça da pedra, na fumaça da pedra. Acendendo um abraço, que trinca, que pira, se liga, favela. Esqueleto humano andando na rua, a pedra acaba, já era. Fumaça subindo, a lombra batendo, os manos curtindo veneno. As abelhas que ficam com raiva, porque a bicha é bolada com mel. Clima desse mano, aqui na quebrada, fica esperto, não vacile, não mano, que vai sumindo no inferno. Tá lotado, demônio que tá sorrindo, inspirado nas comédias, que consome o bagulho direto pra esse futuro. O tempo tá passando, mano, a viagem é cabulosa. Tipo da fumaça, do bagulho na parada, mano, agora. Pra respirar na parada, mano, agora eu tô voltando pra rimar. Esquecendo a burguesia, que eu só quero te ver no mal. Plebazinho, seu futuro na periferia fatal. Cala a boca, seu focado, mano, acredita comédia. Playboy safado, nossa moça come merda. Dentro de uma cela, cena agoniante. 24 horas de horror distante. Será, meu Deus, onde é que eu estou? O incêndio se acende e uma vida acabou. Na fumaça da pedra, na fumaça da pedra. Se liga na ideia checado. Só ideia responsa, não tem caô. Sem essa de papo furado. Relatando e dizendo o que em águas acontece. Querendo, sonhando com a paz, mas o mal prevalece. Toma cuidado, toma cuidado. Na vida ninguém tem chegado. Mas um camarada que cresce o olho próprio amigo, ele joga pro lado. O crime é assim, a fama para muitos vale tudo. Eu não acredito, agora eu vejo uma luz no fim do túnel. Porra, tava enganado, era apenas a brasa do beck que queima no meio do beco. O escuro viciado se afunda, se afoga, acaba o dinheiro e a nóia. Que droga de vida que edita a trilha maldita deste triste caminho. No vale da escuridão, mas nunca eu estar sozinho. Onde é que eu estou? O incêndio se acende e uma vida acabou. Na fumaça da pedra, na fumaça da pedra. Eu já era bem feliz, mas aí fumei um beck, me ofereceu o que eu sempre quis. Tudo resultou, foi só por uma brincadeira. A ponta que eu achei deixou lombrado a noite inteira. Às vezes parecia que eu estava flutuando, outras vezes nem ouvia meus amigos me chamando. Eu olhava para a lua e ficava admirando. Parecia que São Jorge, ó, estava me olhando. Mas isso aí não te traz só alegria. Já vi até um maluco morrer por mixaria. O que era pra vender, ele fumava todo dia. Na hora de pagar, pagou com a própria vida. Será, meu Deus, onde é que eu estou? O incêndio se acende e uma vida acabou. Na fumaça da pedra, na fumaça da pedra. Será, meu Deus, onde é que eu estou? Se eu só sei que uma vida acabou. Na fumaça da pedra, na fumaça da pedra.